até a minha pequena Sofia tá aqui hoje com a gente. Ei, pai, canta comigo. Bonito, hein? Que bonito, nega. Que cena mais linda será que estou atrapalhando o casalzinho aí. Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu salão toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, quem tá comendo água, bota a mãozinha pra cima e canta aê. Não sei se dou na cara dele, eu bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra pagar o cara que te satisfaz, tome aqui um 50. Não sei se dou na cara dele, eu bato em você, não vim atrapalhar sua noite de prazer. Que satisfaz, tome aqui uns 50 reais. Ei, pegada VIP, coisa linda de papai. A banda que mais toca na Bahia. Bonito, hein? Que bonito danada. Que cena mais linda será que tô atrapalhando o casalzinho aí. Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui seu salão toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, as meninas aqui na frente, bota a mão em cima e canta aê. Não sei se dou na cara dele, eu bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra pagar o cara que te satisfaz, tome aqui um 50. Não sei se dou na cara dele, eu bato em você, não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra pagar o cara que te satisfaz, tome aqui uns 50 reais. Ei, coisa linda, a banda que mais toca na Bahia. Ei, coisa gostosa.